meninos dormem nos parques. A noite foi pelos ares, bêbados fecham bares. Eu tô sozinho aqui. Quem vai chamar meu nome? Sou mais um pobre homem, desses que sentem fome de um amor que eu já perdi. Será esse o meu conflito, o meu maior desafio? Abandonar as coisas que eu sempre quis. É por isso que acredito, escapamos por um triz da monotonia de ser feliz. Eu sempre vou lembrar que aconteceu comigo, de ser ao mesmo tempo o opressor e o oprimido, seu dono e seu michê, orgulhoso e vulgar. Pois meu maior defeito é que eu não sei perdoar. Eu sempre vou te amar, eu sempre vou te amar, por toda a minha vida, por toda a minha vida. Eu sempre vou te amar, eu sempre vou te amar, por toda a minha vida. Eu sempre vou te amar. Orgulhoso e vulgar. Pois meu maior defeito é que eu não sei perdoar. Eu sempre vou te amar, eu sempre vou te amar, por toda a minha vida, por toda a minha vida. Eu sempre vou te amar, eu sempre vou te amar, por toda a minha vida. Eu sempre